te amar. Te amar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos de volta, Reinaldo Jorge Web em São Paulo, cowboy do rádio, né? Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Nara Cristina em Ponte Alto do Tocantins, ouvindo nosso programa pela rádio 104 FM. Um abraço a todos vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Mundo Sertanejo, Giancarlo e Rangel cantam, pedindo uma chance. Sei que não mereço outra chance porque eu te magoei demais. Consequente, fiz errado, estraguei tudo, isso não se faz. Mas eu preciso uma chance pra poder mostrar que eu mudei. Sim, eu reconheço que errei, estou aqui pedindo seu perdão. Eu prometo, amor eterno, te amar e dar mais atenção. Mas eu preciso uma chance pra poder mostrar que eu mudei. Pois eu sei que você é a minha vida. Foi Deus que te escolheu pra mim. Você é a parte que se encaixa perfeitamente em mim. O seu amor me alimenta. Sem ele, juro, vou morrer. Estou pedindo pra você que eu te amo. Sim, eu reconheço que errei, estou aqui pedindo seu perdão. Prometo, amor eterno, te amar e dar mais atenção. Mas eu preciso uma chance pra poder mostrar que eu mudei. Oh, eu sei que você é a minha vida. Foi Deus que te escolheu pra mim. Você é a parte que se encaixa perfeitamente em mim. Chance para provar pra você que você é a minha vida. Foi Deus que te escolheu pra mim. Você é a parte que se encaixa perfeitamente em mim. O seu amor me alimenta. Sem ele, juro, vou morrer. Estou pedindo uma chance para provar pra você. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, maravilha, meu amigo Ney Silva em Nova Olímpia, Mato Grosso. A família Montanini, aos amigos da Rádio Cultura FM em Nova Olímpia, Mato Grosso. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? A Maria Miranda em Goiânia, ouvindo o nosso programa. A Neuraci, beijo para todos vocês aí, viu? Oh, minha querida Tamara Bianca em Zedoca, Maranhão. Rádio Difusora FM, um abraço a todos vocês aí, viu, pelo carinho, meu muito obrigado. A Fabiana Silvia Silva em Licínia, Minas Gerais, a todos vocês amigos de Licínia, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa, um beijo para todos vocês aí, viu. Léo Magalhães canta DNA. Eu pensei que você não lembrasse mais meu nome, muito menos que tivesse o meu telefone. Eu tô bem, e você? Como anda a sua vida? A que devo a ligação, minha querida? Não quero ser indelicado, mas vou avisando antes de falar. Bebi demais naquela noite e só vou assumir com o DNA. Se esse filho for meu, vou dar amor e atenção. Se esse filho for, mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Vamos até o Estadão do Piauí, Rádio Clube FM Teresina. Um abraço, Kawasaki, todos vocês da Clube FM Teresina, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso, né? Muito obrigado, vocês de Picos, a todos vocês do Estadão do Piauí, que ouve o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos aqui, deixa eu ver, o Leandro Santos, né? É o Leandro Galger, Rádio Amizade FM Pelotas, no Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo carinho de vocês, pela grande parceria. Rádio Conexão FM, em Juquiri, em Alagoas, né? Em Junquiro, né? A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, a todos da equipe, da nossa rádio parceira afiliada, a nossa central de produção, Rádio Conexão FM, em Junqueiro, em Alagoas, em Junqueiro, perdão, Junqueiro, Diego Valadares, aos amigos dessa linda cidade de Junqueiro, no Estadão do Alagoas, ouvindo o nosso programa pela Rádio Conexão FM. Um abraço a todos da equipe, viu? Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Kaique e Cadu cantam juntos no amor. Kaique e Cadu cantam. E aí, Cadu? Vamos pra balada? Simbora, Kaique. Vamos, saco de... Eita, nós! Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar, querendo te amar,